desejei. Confesso que não sei como eu te conquistei. Faz anos, né? Eu largado você certinha. Hoje falo com orgulho que você é minha. Se a gente vive só um amor de verdade na vida, já pode considerar minha exclusividade. Me afasta da agonia, me traga alegria, porque te quero pra sempre. Alguns dias você me faz bem, todos os sentidos possíveis, nos impossíveis. Cê me deixa satisfeito, você tem vários jeitos e todos são incríveis, que faz com que eu esqueça cada defeito. Vamos fugir daqui, que esse mundo não é lógico. Vem me aquecer, esqueço que frio é psicológico. Não me entendeu, tá bom, eu nem complico. Apaga a luz, deitar na cama que depois te explico. Se de repente eu te cheiro resolvendo separar, volto no terreno pra poder te buscar. Você é a mulher da minha vida. Não tenha medo, pois a vida é uma só. O perigo te quer ir a parte só. Então vem, porque eu vou te proteger. Então vem, ser feliz sem medo de viver. Eu quero te fazer feliz a vida inteira. Você me deu uma chance, eu abracei de primeira. Eu não vou marcar bobeira, por isso me movo. Mas se for necessário, te conquisto de novo. Vê se esquece do povo, esquece do passado. É eu e você nesse destino traçado. Nada vai mudar o presente, prometo, eu juro. Uma coisa é certa, cê tá presente no meu futuro. É bom ter do nosso lado quem a gente gosta. É quando o destino com você faz uma aposta. De eu tá perto dela, tô sempre lucrando. Eu só me perco nela, por isso eu tô sempre ganhando. Falar que eu te amo nunca parece clichê, porque quanto mais falo, mais eu quero você. Falo pouco, faço mais só pra te conquistar, e no seu coração já conquistei meu bom lugar. Se de repente o destino resolvendo separar, volto no tempo pra poder te buscar. Então vem, passagem sua dívida. Você é a mulher da minha vida. Tenha medo, pois a vida é uma só. O perigo te quer. Ser feliz sem medo de viver. Vários são do contra, a minoria é a favor. Mas só precisa de dois pra existir o amor. Quem tentou te chavecar não tinha valor. Lembrava da beleza e ignorava sua dor. Sorria, me olhe, me beije, me abrace. Faça com que o nosso tempo não passe. Eu e você, momentos ficam na memória. Só o meu quarto pra poder contar a história. Tão linda, tão bela, isso até parece um conto. Porém é de verdade em você que eu me encontro. Demonstre da maneira que quiser, vai anotando. Só me dá um beijo pra ver se eu não tô sonhando. Me acorde se eu ainda estiver dormindo. Sonhando com você, sei que acordarei sorrindo. Cê é tão maravilhosa, difícil acreditar. Se isso for um sonho, não quero nunca acordar. De repente o destino resolvendo separar, volto no tempo pra poder te buscar. Então vem, com passagem sua dívida. Cê é a mulher da minha vida. Não venha medo, pois a vida é uma só. O perigo te quer. Você é a mulher da minha vida. Não tenha medo.